não é a solução que o governo queria, mas o importante é que todas as crianças não vão deixar de ser atendidas. Exatamente, assim, que todas as crianças sejam atendidas. O melhor seria que as crianças pudessem ser mantidas na PAI, com os próprios monitores, com os próprios educadores, porque elas já estão acostumadas, têm uma relação de afetividade. Mas, assim, o convênio que nós temos com a PAI não nos permite alocar recurso enquanto a entidade não regularizar as contas com a prefeitura. E assim, é um valor alto. E é preciso que fique muito claro. E essas contas, elas não foram prestadas durante o meu governo. Não foi o meu governo que montou o processo, não foi meu governo que avaliou, não foi meu governo que disse que a dívida é esta, não foi meu governo. Só que está lá e o Tribunal de Contas não aceita. E eu não posso liberar o recurso. Por isso, nós oferecemos uma alternativa, que é o Centro Multidisciplinar, que está recebendo crianças. E, na verdade, assim, acho que é uma oportunidade para ampliar o atendimento no município, principalmente aos autistas, que é continuar recebendo na PAI e receber lá nesse Centro Multidisciplinar. Acho que, assim, às vezes falta um pouco das pessoas ficarem desprovidas de vaidade. Ninguém tem que pensar assim, ah, eu estou no cargo e tenho que ficar. Eu acho que quem tem que ficar é a criança, é o professor que está com essa criança, o monitor que está cuidando dessa criança, e resolver a situação. Eu acho que é isso. E esse é meu sentimento, de acolher, de cuidar e de resolver da melhor forma possível. E o importante também é que essa decisão foi de comum acordo com a Federação Nacional das APAES, que fiscaliza todas as APAES. Exatamente. O deputado que representa, que é o presidente da Federação das APAI, ele teve comigo ontem à tarde, nós fizemos uma reunião e quando nós saímos, o que ficou pactuado foi exatamente isto, que o Instituto Acácia, que faz parte da APAI, iria indicar os representantes da APAI para assumir, e nós iríamos indicar uma pessoa do governo para assumir a APAI e tocar o serviço e concomitantemente buscando resolver as questões administrativas, as questões contábeis, né, que existe nos processos. Então, eu saí confiante de que, na verdade, segunda-feira já estaria tudo resolvido. E é essa disposição que tem o governo.